Salvador, bom dia, Otan 3999, Guarulhos, 320 para Delta. 3399, bom dia, confirme só o nível solicitado. 320. Gente, noite, uma cópia. Três, 3399, pronto, cópia. 3399, tá pronto. Autorizado, para Guarulhos, 380, via Pesolu 10, Brígia Pesolu no meia. Sacola 10, direita, saída da EL, Leda, pós voo direto Brígia. Controle, 198, transponde 5507. Autorizado, São Paulo, Guarulhos, nível 380, decola da 10, com a primeira curva direita na Dael, Leda, Bridge, na, após Bridge, Pesolu 10. Controle 198, aciona 5507, outra 3399. 3399, correto, reporte pronto. Reportará. Solo Salvador, bom dia, boa noite, 7 na 1, tá passando para o 2 Canadá. Puxa na 01, chame a torre 1895 para iniciar o táxi. Chamar a torre 1895 para o táxi no E-Transfer. Salvador T3399, pushback acionamento no 1-1. 1 autorizado, reporte táxi. Reporte pro táxi, 3399. Salvador. Oi, Salvador, bom dia. Vou no 817 para o táxi, Mona 54, 3 horas e 50, Galeão. Gente, no 54 no PLB, autorizado táxi, reporte no ponto de espera pronto, ajuste 1010. 1010, reporte espera pronto, ponto de espera, vou no 817. Diogo no 8 no 7, ponto 0 no 0, Pax. No 8 no 7, autorizado, ingresso, decolagem, 1 no 0, vento Salvador 0, 10, com 3 nós. A linha e decola no 0, voo 1 no 8 no 7. Está iniciando a decolagem no 8 no 7. Entendi. Salvador, está 3399, pronto, vou estar, sobe de 1 a 43, autonomia de 3 horas 55, Galeão. 704, controle, 198. 198, bom dia, boa noite, na 7. 3399, autorizado táxi, ajuste no 090, faça táxi lento e reporte para espera pronto. Sente livre táxi, reporte para espera, vai fazer bem, 3399. Devido ao tráfego que decolou agora, você vai ter que aguardar 3 minutos. Os dois estão no mesmo perfil de saída. Tá sim, 3399. Pro Salvador, está 3319, operação ponto perto da 10, pronto. 3399 autorizado, ingresso, decolagem, vento norte, 39. A linha e decola da 10, está 3399. Controle, bom dia, Otávio, 3399, decolou sua escolha. Tato Radar, subindo 380, perfil da El. É o 380 da El, 3399. Passa nível 160, chama o centro Recife, frequência 1-3325, boa viagem. Recife 2325, 987, bom dia. 13325. 3325. 3399, pode prosseguir com o centro agora, né, constante? Positivo, passar nível 150, chama o centro Recife, frequência 13325, boa viagem. Romeo Golf, pronto a cópia? Autorizado, Ilhéus, Plan Yankee, 180. Decola 17, direita, saída da El, Leda, pós direto. Controle 19-8, transponder 5513. Romeo Golf, correto, reporte para o táxi, 1895 a torre. Questiona aqui o controle. Só escuta. Autorizado, saída coral. Gente. O táxi chama a torre, 1895. autorizado o táxi, ingressão no 7, reporte alinhado pronto. Qual o POB do Romeo Golf? Qual o POB do Romeo Golf? Sente. Para frequência para. Confirme. Autorizado, ingresso, reporte alinhado ao meu Golf. Autorizado, decolagem da 17, o vento em Salvador, 03039. Prossiga. Então, eu faço um check no acolamento rádio, intensidade 1 na sua transmissão. Agora, clareza intensidade 3. Gente, é isso que Yankee Tango, aguarde de coordenação e cobra, confirme estacionamento, pista que decola. Gente, Whisky Rectangle. Golf decolada 35, controle 19-8. 19-8, grato, bom dia. Bom voo. Romeu Golf, quando atardar, sopa nível 180, perfil coral. Tá acendendo para 180 na coral, Romeu Golf. Presidente 01, bom dia, vai acordar na São São Paulo. Quem é que tá na escuta? Já confirmou qual a pista que vai ser usada? Sente, qual a radial ideal de saída para sua localidade? Salvador, no momento está 0302, fica decolada 35 na lota. Pronto, cópia? Pronto, cópia, tudo. Fiscal autorizado. Serra 90, Alfa Eco, 190, decolada 35, saída lotar. Controle 19-8, transponder 5527. Então, cotejamento correto, após o voo, faça um check na planeta do rádio. O seu rádio número 2 também não está legal. Tá bom, vou conectar aqui na Eldorado. Sente. Próximo, 3601 no final de cópia. Autorizado. São Paulo, 360. Aperzulo 10, bridge, aperzulo no meio. Decola 10, direita, saída da El Leda. Após Leda, voa direto bridge. Controle 19-8, transponder 5524. Correto, reforço pronto. favor, Patatongo, Patatongo. Autorizado acionar, porta táxi. É, turma até nível 60. Meu Golfo, faça nível 50, chama o centro Recife, frequência 1-3325, colégio. Procura o seu braço,